Chega, contrário, tu vai não me esmurecer. Chega, contrário, não vai não me esmurecer. De longe escuto tua fama, de perto que eu quero ver. Oh, de longe escuto tua fama, de perto que eu quero ver. Chega, contrário, não vai não me esmurecer. Chega, contrário, não vai não me esmurecer. De longe escuto tua fama, de perto que eu quero ver. De longe escuto tua fama, de perto que eu quero ver. Chega, contrário, tu chega, olha lá. Chega, contrário, tu chega, olha lá. Nós não vemos muito afobado, você não tu vai apanhar. Nós não vemos muito afobado, você não tu vai apanhar. Chega, contrário, não é esmurecer. Chega, contrário, de longe escuto uma fama, de perto que eu quero ver. Eu não sou do Piauí, e nem sou do Ceará. Eu não sou do Piauí, e nem sou do Ceará. Contrário que chega aqui, ele tem que respeitar. O contrário que chega aqui, ele tem que respeitar. Chega, contrário, vai não esmurecer. Chega, contrário, vai não esmurecer. De longe escuto tua fama, de perto que eu quero ver. De longe escuto tua fama, de perto que eu quero ver.